Thank you.

dangerous sight. Yeah. Se o bagulho é valendo, não fico no veneno. Se o beat tá batendo, liga o giro que tá tendo. Grandão, mas vai ficar pequeno. A queda de um degrau pode quebrar o seu fêmur. Eu tô trabalhando de janeiro a dezembro, mas já tô ligado que você tá desfazendo. Mano, acha que eu tô me perdendo, e a cada verso escrito é um 11 de setembro. Não tremo na missão, sem abaixar a cabeça antes de você julgar. Por favor, amadureça, sempre tem um cuzão pra testar a minha destreza, se passando por rimas. Trabalha com sua fraqueza, lírica terrorista, muito fácil de entender. É rima ativista, sem violência promover. Se a cada dia eu tenho corre pra fazer, tô pedalando uma magrana e sei que o dia vai bater. Um Camaro preto fosco e pra costa do Dendê. Meu dia amanhecer, trabalho ostensivo. Cansei da defensiva, agora eu tô bem agressivo. A visão vem de invisível, intuição vem de nocivo. Tô meio intuitivo, pegando os radar. Pode ser que vejo o bicho, vou boiar em vista. Na hora da sinaleira, sei que falta o seu. Fique no meu bolso, vira gato, chute a cara. Coração bate com rap, aumenta esse clap. Pra entortar os cap, alegria do moleque. As caixas tão batendo, vai chegar lá no Nordeste. O lado eco vai levando o meu sobre o Everest. Então você não esquece que o bagulho tem costado. Sociedade dividida por um muro reto. De que lado vocês estão é de que lado. Na hora que o couro come, o genocídio é pesado. Cansado desses foda, correndo a mão na foca. Não acha que tá no seu coração. Essa papoca, pagando de maloca. Eu venho aqui na torta, isso não se foca. Sou guerreiro, nessa tributária, o mara. Boca de profeta, proferindo ideia rara. Bota-se a sabatina. Entendeu? É que a missão já foi cumprida. A minha missão já foi cumprida. De rolé na rua eu vou curtindo esse som. Não importa onde esteja, Santa Cruz ou no Doron. Em Gomadeira, tá ligado, louco ama. Passei na cana brava pra ver o bicho da cana. Suarana, bairro da onça. Eu considero os irmãos e tô ligado que é responsa. Mas o rolé laradinha, o sul, o groove do Zan. Esse feijão põe farinha que eu vou até lá no banco. Cantarejada, feirinha, uma brisa de Itapuã. Pique de Talibã, R2 tem pra arriscar. Eu sei que é meu divã e se for pra gostar. Escuta o que eu vou dizer, o ouro não encosta. Eu fico até amanhecer, mas um axé pra doiar. Não posso nem me esquecer desse hit, né? O que é que eu posso fazer? Se for na palma levar, eu vou com muito lazer. Samba sou pra alegrar, mano. Se ficar dançar, se chegar, que samba eu vou ser. Samba, eu e você. Ideias confusas. Session, session. Na cabeça e no peito. Canadá, Brasil, Nigéria. Vários países passaram por aqui hoje. Na cabeça e no peito. Salve de palmas aí pra Grande Giro, é o Eric da Bahia, Salvador, Saravá, Axé, tamo junto, hello, hello, hello, many thanks to Flavier Giorgos. Losing. Hello, Clave. Clave, Clavinete. Alright. Welcome to Brazil, Rio Vermelho, Salvador, Bahia. Valeu, Eric. You heard the composer, Eric Giro. Tem o seu Instagram aí pra mandar pra ele? He will send his Instagram. Cântico Rei. Giro Gaiato. Giro Gaiato, valeu, meu irmão. Que honra mais uma vez aí. He said your keys are great. Ele disse que vai seguir você. Thank you very much, Clave. Valeu. Salve, salve, só Shape. Valeu.